bom dia, estamos em 301, cruzando 245 para 160 com informação de chave. T201, bom dia. Chegada a Bonfi, que se mantenha a 3 mil pés, 1.003 o ajuste vigilante. 1903 para 3 mil, vigilância na Bonfi, tá? 3201. Solo Salvador, o Ocean Air 6251, infelizmente quebrou a nossa barra aqui, porém está pronto para iniciar o táxi, se autorizar a nossa saída pela direita. Nosso POV é 127 hoje, operando o Galeão com 4 horas. Quando do Ocean Air, livre inicial táxi, informe através do portão 5 para prosseguir, Ocean Air 6251. Muito obrigado, Salva. Atravessa o portão 5. Salvador Azul, 4177 está pronto para o táxi, PUB de 81, 3 horas e 10 de autonomia, alternando com fins. Azul 4177, livre táxi, direito, forme na ponte, espera pronto para decolagem. Táxi, você pode dar em ponte, espera no zero, Azul 4177. Passando através do portal número 5, Ocean 6251. Segue via pátio Indy Alpha, informa número 2 no ponto de espera, Ocean 6251. Pátio Indy Alpha, com número 2, reporta com ponto de espera, dono zero, Ocean 6251. Salvador, bom dia, Web5898, com fins, aguarde um minuto, cópia da autorização, prevista a subida da El Leda, após Leda Bridge. Ok, boa tarde. Salvador, o Web6749. 749, Guarulhos, um minuto, cópia da autorização. Azul 4177, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, no 20 graus, meia dúzia nós. Autorizado alinhar e decolar, da 10 Azul 4177. Web 5898, cópia. Agora prossiga, 5898. Web 5898, com fins, nível 340 aprovado, decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda Bridge, interceptando a Pesulou no meio. Controle 119.8, aciona 5045. Tá, com fins, nível 340, da porta 10, primeira direita na El Leda, de Bridge, Pesulou por meia, 098, controle, 5045, transponde, 5898, L, então 3. 898, confirmo, 340 aprovado, portão 3, chame pronto, pushback, estacionamento. Informativo, 340, chame pronto, 898. Web 6749, cópia. Tá, escuta. 6749, Guarulhos, 340 aprovado, via Peruísque 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda Eudes. Controle 119.8, aciona 5042. Aprovado conforme Guarulhos, 340, Peruísque 50, curva direita, da El Leda, após Eudes, 5042. Controle 119.8, chame pronto, portão 5, 6749. Afirmativo. Atingindo ponto de espera da 10, pronto. 6251 da Chanel, ali mantém 10. Ali mantém na 10, o Chanel 6251. Azul 4177, decolar 252, controle 119.8, bom voo. 098, obrigado, bom dia, 4177. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4177. 4177, bom dia, subir mantenha 380, saída da El, vigilância radar. Autorizado 380, na da El, vigilância 4177 da Azul. 6749, posição 5, pushback acionado. Autorizado, chame táxi, web 6749. 251, livre decolagem, 1 no 0 graus, 629. Livre decolagem, 1 no 0, Oceaner 6251, decolar 255, controle 119.8, bom voo, bom dia. 198, muito obrigado, amigo. Tenha um bom dia aí. 6251. Salvador, muito bom dia. Este é o Oceaner 6251, decolado no momento no perfil da Dael. Dael Vigilância pro 36. Estando em LS, captando o TAN 3201. 3201, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, obrigado. Salvador, muito bom dia, web 5707, ciente da informação Sierra para autorização de tráfego. Bom dia 5707, mantém escuta um minuto, aguarda no copo, prepare Dael Leda, após Leda, Bidev. Ciente, Dael Leda, após Leda, Bidev, vai aguardar a quadra, 5707. Torre de Salvador, boa noite, TAN 3, bom dia, TAN 3201 na final da 1-0, trem baixo travado. Bom dia, TAN 3201, vento 1-0 graus com 6-2-0, ajuste no 0 no 3, autorizado pouso, pistão no 0, TAN 3201. 01, livre pouso, pistão no 0. Webjet 5717, cópia. 5717, pronto. Galeão 340 aprovado, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El até Leda, pois Leda Bidev intercepta a P9B857, prossegue segundo plano de voo. Controle 119.8 e o transponder 5044. 1-0 3325, azul 41977. 0, decola da 1-0 com curva direita, saída é a Dael Neda Bidev, após Upper Whisky 5-0, controle é o 119 decimal 80, transponder é o 5044. Dael Neda Bidev interceptando a Upper November 857 em Bidev, o exame pronto para acionamento, Web 5797. Afirmativa, após Bidev, Upper November 857, amanhã para acionamento 5797. Aguarde para iniciar o pushback sanamento, Web 5898. Salvador, Web 5717 solicita acionamento na posição posterior, pushback. Acionamento na posição autorizada, chame para o post 5717. Autorizado acionamento, chamará para o post 5717. 049 para o táxi. 3201, solo 01, táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso pátio principal. Via Alfa, informe antes da Juliette para pátio, tá 3201. Web 6749, livre iniciar táxi via Índia e Alfa, informe no ponto de espera pronto para decolagem, Web 6749. Coordena a equipe de solo assim que tráfego da companhia passar a retaguarda, autorizado, puxa, chame táxi. Pode passar a da companhia autorizada, 5898, chama em táxi. Passa nível 140, chama o centro em 1251, não tem não, 3325. 3325, obrigado, bom dia. Hoje é 6254. Bom dia. B6749, informe o POB. Missão ininteligível, recebendo apenas a portadora. Livre ingresso e decolagem, pistão no zero, vento no 00 graus, 6:19, Web 6749. Livre ingresso e decolagem, Web. 3201, 301, livre ingresso Juliette, portão 9. Livre ingresso Juliette, portão 9, 3201. Livre decolagem, 100 graus, 62 nós. Pronto para o táxi com 13, meia bordo, 3 horas e 10, alterando o galhão. Autorizado, informe ponto de espera pronto, 5898. Comparei ponto de espera pronto, 5898. Torre o 5717 no portão 2 para pushback acionamento. Para push. Que o tráfego da companhia liberar a posição de pushback autorizado, chame táxi web 5717. Após a liberação do tráfego da companhia, autorizado, 5717. Web 6749, decolar 205, controle 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, web 6749, passando 1600. É, 6749, acione 5042, responde, saída da EL, subal 340, aguarde contato no radar. Da vigilância radar. 6749. Espera pronto, 5898 web. 5898, livre ingresso, decolagem, pistão no 0, 1, 1 no 0 graus, 6219. Ali decola no 058287. 98. Entendi. Decolada Zuno Zero, controle 119, decimal 8, bom voo. 098, bom dia, 598, Web. Mandou, bom dia, decolado, 598, Webjet. 98, submantenha 340 da El, vigilância radar. 340 da El, 598, pode mandar, é presente? Autorizado da El. Da El, 598. Web 5717, está pronto para o táxi com BOB de 148, autonomia de 3 horas 45, alterna com fins. Autorizado, informe no ponto de espera pronto, Web 5717. Autorizado, informará no ponto de espera. Autorizado, informará no ponto de espera pronto, 5717. Webjet, Whisky, Juliette, Whisky. Whisky, Juliette, Whisky, prossiga. Whisky, Juliette, Whisky para reboque do pátio.